Você me diz que é muito cedo. Eu tenho medo e tenho muito que aprender. Sabe, você que diz que eu não entendo, está tremendo, porque eu sei mais que você. Mas isso não importa, não. Nunca compreenderão que eu sei de tudo, porque estudo na escola do teu coração.